Estoy aguayo por el compañero de nadie. ¿Ya? Salvador, boa tarde, o Xanete A201, com a informação rápida, já teria para o nosso cliente. Sente Xanete A201 da Eulida Irumi, aguardando a cópia número 2. Ótimo, é, para o nosso planejamento, já teria a nossa garantia. Consta que após Irumi, é pelo November 857, Montes. Tá, muito obrigado, o Xanete A201 na circuito. Agora 9 de operação para sequenciamento, cuja direita por 270. O limite é a magnética 1505. 270, o limite é a magnética Cinebra. O limite é a 1505 de Cinebra. 1505 de Cinebra. Pesado via alfa de LED, portão 3. Alfa de 10 por 3, 3 por 3, 3 por 3. Azul 418, copia. Eco 110, mantendo 4.000 pés. Estamos tirando para passar a nossa. Perfil de saída a bom, após Alessa. Após o Lula 21 aerovia, pode prosseguir conforme a rota do plano. Acena 5127, controle 11980. Confirmando a saída agora com a exposição elétrica, o patrão no noite. Elabora, né? A porta pronta no pátio 3. Que graus está autorizado a linha aí decolada 17, o vento é 100 graus, 08 mais. Qual a questão, Xanete 201? Galeão autorizado, nível 360, decola no zero, curva direita. Perfil de saída da EL, lida após Irumi, intercepta pelo November 857, prossegue após conforme a rota do plano. 5495, transponder, 199, decimal 8, controle. Xanete 201, autorizado 360, Galeão, pistão na zero, com a direita da EL, lida Irumi. Bravo 510, aliás, literal, repete visual com Serra Luz de Beta Lima. Bravo. Antes, Salvador, boa tarde. O Xanam 6143, aciona a identificação do Sazio, chegada a posse, para o 0, 6200, ajuste ao 0, 12. 45, ainda não está superado o tráfego, é possível descer. Aguarde mais um instante. Ok. Boa noite, 69, autorizado portão 7, já posso ficar aqui. Obrigado, mano. Superado, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado o LS, já pode estabilizar. Já superado, desça para 2.000, motorista estabilizado, vou mandar para você. Cal 09, desvia à esquerda, proa 2, 15, limite a magnética 1, 10, Sintra. Limite a 10, proa 2. 1166, operação para o procedimento ILS, com via direita, proa 050, limite a localizador. Via direita 050, limite a com 166. Bono 1166, os instrutores de velocidade, confirma indicado no momento. 235, Bono 166. Ok, está autorizado 2309, Bono 166. Cacau 09, a proa foi a 215, confirma, mantendo proa 200. Ah, vou dar pra dois, por favor. Gente, Chacal 09. Número 66, desça para 3.000 pés, ajuste na 012. 66, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, e como que irá interceptar o LS nessa proa, está autorizado o LS, já pode estabilizar. 2.012, é Bolsonaro, 2.009, NS. NS, o carry departure, Tuca. Livre táxi, via Fight Wing, ponto de espera 18 desse 995, só ajuste na 012, então vou. Ah, tá estabilizando com o capacete, gol 1645. Gol 1645, complete final de transmissor, via 1895. 295, boa. Cacau 09, desse mantém a 3.000 pés. Depart runway 10, turning, left turning, book departure and casual transition. Call code is 5424, departure 1119, decimal 8. Ave para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 145, está autorizado em LS, está estabilizado. Esquerda 145, autorizado em LS, para interceptar. Xanem é 143, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 4.000 no 0 no 2, é 143. Quero um, mantenha a sua peça, pode ser através do Pituaçu. Seu nome desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, você pode estabilizar. Já 2.231. Estamos em centro do CIS, 1.288 até o nome 2.060. Chaca 09, aguarde transferência. Comandante. Meu nome é Luiz, estabilizou? Agora, o nome é Luiz. Sim, chame todos, 1895. 2856. Salvador, o nome é Luiz. O nome é Luiz, aguarde pista livre, ajuste no 012. Comandante. 462, eu tenho identificação. Dia 2, contato radar, 625 milhas, tudo oeste do BR Salvador, vou na Pro de Mário para interceptar a chegada a Mário, desça para o ISO 060, ajuste no 012. Autorizado no LS, 309, complete a aproximação e chame torre 1895. 1895. E a autorização 1 novamente. Afirmativo, autorizado Brasília nível 320, apesolou no 7, decola com curva direita na saída Arbor, transição eleva. 198 controle, 5420, centro monitor 3567, portão 8. Correto, chame pronto, pushback, o sinal está 3567. Chama. 2. Aguardando, estaria o chão. Na minha 143, sabe o seu indicado de entrando? É 1209. Nossa edição para 1709, nós temos tráfego levando durante com grau de 120, uma aproximação final. Certo. 01, torre 1895. 1895, grau 601. Leia no solo 35, direita, 211, solo. Direita 211, gol, 166. Senhor, então, Guardião 01. Guardião 01, chame em Itapuã, aguardando instruções para ingresso no circuito. Para Itapuã, aguardando instruções para ingresso no circuito, Guardião 01. Gol 1869, decolagem autorizada da 0,0 de proa, 100 graus, 079. Perfeito, decolagem, gol 1869. Chacal 09, informação de tráfego, helicóptero, à sua direita na linha do litoral, 110, é um tráfego da Polícia Militar. Não vai interferir na sua aproximação. Guardião 01, no tráfego, bandurante, passando externo. Fala, João Correia, do Guardião 01. Bochana 6201, no sol. Bochana 6201. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do Embraer da Azul Retaguarda, autorizado iniciando 04, chama táxi. Coordenando após a passagem do Embraer da Azul, autorizado, chamada para o táxi, chama 01. Informo que o ILS está operando normalmente com o glide e a pista está operando em toda a suspensão. Está autorizado o ILS e pode estabilizar. Estabilizado, vai passar externo, vai checar, né? 143. Eu chamo 143, complete final, chame torre 1895. Aguarde pista livre, ajuste no 012, tráfego adicional, helicóptero, esquilo, vai pousar pairado na vertical da cabeceira 35, não interfere na sua aproximação. É, sinal não vai dar secada 45. Já 01, livre pouso pairado na vertical da cabeceira 35, voz da Oceanair, a 4 milhas, estão no zero. O vento 120 graus, 05 nós. Pouso pairado na cabeceira 35, a visão com tráfego, o Guardião 01, já na final. Para o Salvador, no Guatango, a 9, o ponto de espera 1 a 0. Mantenha com espera, 6919. Chacal 09 no solo aos 39, libere agilizando na Eco e Alfa e mantenha a posição na Delta. Chame agora a torre 118.95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 0 no 2 agora, tem um bom voo, Mike, é com isso. Agora no seu solo aos 40, táxi abaixa a altura, Pedra R. Táxi abaixa a altura, Pedra R, Gonzalo, Verão, Grosso. Chanel 143, pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 07 nós. Eu sou 57, vai secado, na frente. 09, táxi via Alfa e mantém a posição na Delta, que é o cruzamento no 0. Guardião 01, se tiver condições, está autorizado o deslocamento aéreo até o Graé. Não há tráfego na final da 1-0. Quatro, deslocamento aéreo até o Graé, Guardião 01. 19-19, alinha IMT, 1-0. Alinha 1-0, Guardião 01. Salvador, Xanada 201 para o táxi, 127 a bordo, 3 horas e 40, alterna campeão. Leve 143 no solo, aos 41, libera a direita, 21 no solo. Liberando 21, 141 e 143. Aéreo. Ingressa via Juliette, táxi com cautela, portão 04, observando as coisas da Bianca. Sete observando, autorizações para 04 ao Nome. E Tassane, Chantax. Ocean M1143, boa tarde, Alfa e Juliette, portão 6-12. Alfa e Juliette, 6-12, 4-2. O 4-2-0 me aguarde. Chacal 09 na escuta do solo? Autorizado o cruzamento, então no 022, após segue a viatura follow-me até a parte militar. Você autorizado o cruzamento, Chacal. Alçã 3, 5678 para o Puxa Sana. Azul 4206 autorizado, pushback, acionar chame táxi. Autoridade, contato, papel vermelho. Então 3567 autorizado, pushback, acionar no 08, chame táxi. E puxa, acionar chame para o táxi, 3567. 6919, decolagem autorizada no 0, vento de proa, 109. Iniciando no 0, 109. dispersão, pista? Boa dispersão, o 201. 20 graus. Continue a aproximação, aguardando pista livre. O cilindro 201, desconsidere a autorização de ingresso e mantenha a posição. Vai manter a posição, janela 201. Decolado aos 4-5, controle 19-8. Zona 8, bom trabalho, galera. Zona 9. O azul 4462, pouso autorizado, 1-0, o vento rode proa, 1-0-8-9. Livre pouso no 0-4-4-6-2. Nível 715, acende a indicação, vista via Amã para o nível 050, ajuste 1-0-1-2. Você para o 050 via Amã, ajuste 1-0-1-2. Após o pouso da Embraer da Azul na curta, minha irmã tem 1-0. Depois do Embraer na curta final ali, mas 1-0, Xané, Beatriz. Corrido, Turim. Só apresentou alguma mensagem de BLA? Azul 4462, 3567 com 186 410 Campinas. Deu gol no 869 posição, 380 e o desvio é na sua 220 por 80 milhas. Ou no 869, foi solicitado que eu chamasse outro Recife no 288 ou no 260. Pode chamar então, 288 ou 60. Então, segue 4 índio até o ponto 0, na sua lei down no 0795, seguindo em praia da volta 3835 metros. Ainda não é. Chega lá. Táxi 4206 Azul, altero na Maceió com 330 120. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, 1012 no ajuste, bom voo. Direita, Índia, 395, 1012. Filé 919, qual é o controle? Afirmo, está presente máquina, azul 69, 19. Azul 2715, desça para 2000 pés, está autorizado RS, ajuste na 012, pode ser habilitado. O azul 2715 já está autorizado o IRS, vai ser para 2000, ajuste na 012. O 2715 está autorizado o IRS agora, desça para 2000 pés, pode ser habilitado. Já pode ser habilitado. 2 Salvador, boa noite. Xanana 201, cruza 2 T10, continuará de uma Tael, Olenda? Xanana 201, voa em Olenda da 300, para nível 360. Diga a sessão nível 360, vando Olenda, grato, Xanana 201. Decolagem autorizada no 0, vento é de proa, 109. Posição 3567, a linha mantém após o azul. Posição azul, a linha mantém no 0, tá aí, na federação. Está cruzando 1-0. 1-9, 1-9, Celso 3, 1-2-5-1, 3-3-9-5. Salvador Azul 4206. Azul 4206, é. Contato radar do ecológico da Via Puca para o nível 350. Via Puca 350, 4206. Fiz o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5430. Vem com a autoridade Aracaju, Riva 230, decolando 0 por esquerda. Saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. 198 a controle, transponder 5430. Azul 2712. Cortejamento correto, empate 3, chame pronto, o Azul 2712. Camarada, estrutura 2. Salvador, boa noite, Papa Romeu Mike, Eco Vita. Mike, Eco Vita, prossiga. Decolou Salvador para Aracaju, mantendo 1000 pés, vai via litoral, estacionado 0275. 7, Mike, Eco Vita, você vai manter 1000 pés até Caju? 1000 até Caju. Aqui o ajuste 1012 em Salvador, mantendo 1000 pés com as visuais, informe livrando a CTR e quando possível informe seu estimado de ingresso na terminal e pouso em Aracaju. Afirmativo, o repórter livrando a sua CTR, estimando livrar terminal 2138, pouso 2218. 2138 e 2218, copiado. Passando no 8, alinhando 0, pode mudar para comer. 4206, chama agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2406, 2545, alternado 2685. Obrigado, João. 567, veio Alefa e chama Recife na frequência 1288 e alterna 1260. Guarda Alefa na presente, Recife 288260, tá? 3567. Olha, fome fora do solo, vento 1100 graus, uma dúvida nós. Azul 27 no 5, boa noite, prossiga via Alfa e Kilo até o Pátio 3, atenta ao balizador. Azul 4118, decolagem autorizada no zero, vento de proa, 8 nós. Guardião 01 fora de solo, próximo. Guardião 01, 02, chame o controle, 19-8. 19-8, gráfico 0.1. Boa noite, mais uma vez, Guardião 01. Sou Guardião 01, sempre externo ao litoral, o ajuste na 012, informe no Farol da Barra. Na 012, é o litoral, condição de joia, apontará Farol da Barra, Guardião 01. 98, sou controle 98, boa. Boa. Oi, estou acima de um pé, despista da árvore. 4118, boa noite, contato aberto, controle 360, autorizado Elefa. Subindo para 360, autorizado Elefa, cada presente, 4118. 7, Salvador para Guarulhos, está autorizado nível 340, via rota UPZULU 10, Piraí, CCT, Umbade, UPZULU 44, Pagog. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5441. Portão 05, chame pronto, 3897. Leda Motiva, controle 5198, transporte 5436. 259. Correto, 5437, portão 62, chame pronto, o Xené 6259. Parada 2, claro. Agora eu posso dizer que portão 2, eu vou com 9645. Autorizado, chame pronto para o táxi, o voo 9645. Para o táxi, senhor. Flight Golo 705, identifique, desça para 4.000 pés na chegada a bordo, o ajuste no 012. Voo 645, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1012, tenha um bom voo. Obrigado, V2 ajuste via Índia, ponto de espera 2895, voo 1645. Pushback, estacionamento azul 2403, parte 3. Confira a matrícula. 2591, corrigir. Feito, azul 2591, autorizado, pushback, acionamento sanitário. Acionar pushback, acionamento, acelerar o congelamento, parte 7. 58. Quadrado. Confira para o salto. azul 2743 para 2743. Salvador, boa noite, bom 645, 0 da 1, 0 pro. Bom 645, está autorizado a linha de decolada, 1-0, vento é de pôr, 100 graus, 079. A linha de decolada, 1-0, bom 645. Decolado 18, chame o controle 19-8. 19-8, boa noite. Certo. Gol 1645, decolado na sua escuta. Gol 1645, contato radar. Metrô número 360, autorizado, leitor.